Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Esta é a S10 Tubarão, projetada pela empresa WG Audio Service. Essa sim toca muito. E aí, concorrência, assume que meu grave é forte. E aí, daí, concorrência, assume que meu grave é forte. Não, não, não tem como discutir. Aqui está a S10 Tubarão de Belém do Pará, para todo o Brasil. Ela chega para mostrar para a concorrência a verdadeira pressão automotiva. Você está diante da S10 Tubarão. No comando tem ele, Dr. Léo da equipe Tubarão. A hora é agora. Vamos lá, Dr. Léo. Vamos botar a S10 Tubarão pra tocar na pressão. Let the fucking bass! Alô, DJ Mariano! Pra cima! E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. S10 Tubarão, um verdadeiro paredão automotivo. Malandamente. S10 Tubarão, sinta a dentada. Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandamente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandamente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa, me mandou um recadinho pra mim. Aqui está a S10 Tubarão. Mete a cara, concorrência. O DJ Lohan tá cheio de moral. Só toca fazendo cara de mal. Eu sou mal. O tamanho acima do normal. Tô passando mal. pega de lá. Cuidado quando tu quer, tu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado quando tu quer, tu te pega, te pega daqui, te pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão. Pancadão de alta voltagem. Doutor Léo da equipe Tubarão. Seus olhos, ouço o que eu digo, fez tudo errado, brincou comigo, chegou. O que vocês queriam é? Então toma! Esta é a S10 Tubarão. Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Te disse que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Eu quero algo certo.

vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Esse Desto Barão, essa sim toca muito. Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Sabe provocar, é a melhor que temos no baile. Ela sabe esticar, veio cheia de maldade, tonteante, sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar. Lá vem, toda, se querendo, dançando. Baile. Ela sabe esticar, veio tirar de maldade, tonteante, sabe provocar. É a melhor que temos no baile. Ela sabe esticar, veio tirar de maldade, tonteante, sabe provocar. Toda gostosa, é perigosa, maravilhosa. E ainda perde a linha quando vê o Denis tocar. Querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Uou, lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém. Lá vem, mexendo, zoando, cantando. Tubarão. Ô, compadre, se liga na resposta, vagabundo. Bagulho é doido. Ô, você que ficou ostentando. Tá ostentando com o bagulho dos outros. Aí não dá, malandro. Se liga aí, ô escroto. Pra quem quer as top do momento, quer chegar com um bonde delas no evento. Você quer pagar de aranha? Tá tudo bom? Tá tudo bem. Tá moído, não pega ninguém. Tá tudo bom, tá tudo bem. Tá quebrado, não pega ninguém. Papai não inventa, e só ostenta o que tem. As mina não aguenta, chama de amorzinho, pretinho, meu bem. Enquanto umas vão, as outras vêm. A fila anda, fica tudo zen. Eu te digo, é por esse motivo que o papai deu um montão de neném. Papai não inventa, e só ostenta o que tem. As mina não aguenta, chama de amorzinho, pretinho, meu bem. Enquanto umas vão, as outras vêm. A fila anda, fica tudo zen. Eu te digo, é por esse motivo que o papai deu um montão de neném. Eu te digo, é por esse motivo que o papai deu um montão de neném. Então se liga, meu amigo, se tu quebrar, não pega ninguém. Pega ninguém, pega, não pega, não pega ninguém. Pega ninguém, pega ninguém, pega, não pega, não pega ninguém. Se tem malote pra gastar, tem disposição pra encarar. Pega daqui, pega daqui, pega da, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega da, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui,

parou e me chamou, chamou, chamou eu. Ô novinha, ô novinha, se é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Oh, oh. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, ó oh novinha, se é tudo de bom. Oh, oh, oh, oh. Tua boquinha me marcou com batom. Oh, oh. Aqui está a S10 Tubarão. Mete a cara, concorrência. Dia 11 de outubro, Garota White, Fortaleza. DJ Safadão. Mariano, the CNG. Best music with the top DJ. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Olha que assombrada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí, nós se vê por aí. Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Meu patrão Jorge Luiz, moça Flodins. Parada é o seguinte, ó, Nayane Rodrigues, a melhor lingerie do Brasil. As meninas adoram e bota o shortinho da moça flor por cima, vai. A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, nós se vê por aí. Passa a guarda, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Nós se vê por aí, nós se vê por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai, vai, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. WS Loja Rogério Corfino, W2 Medicamentos. Alô, meu patrão Sérgio Cero, no cueca, estou com saudade de tu, meu patrão. S10 Tubarão, com sistema pancadão de alta voltagem. O meu amigo Toninho CDs que tá gravando tudo ao vivo, né? Isso aí, Toninho. Eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Olha aqui, eu levei o meu paredão pra fazer manutenção. Olha, eu botei umas cornetas pro it falante. Aumentei as forças que o som tá vibrando. Na frente os LED iluminação. Tem movie girando no meu paredão. Eu dei pregozada atrás da carretinha que eu levo a cachaça e chama a novinha. Tem pregozada atrás da carretinha. Eu levo a cachaça e chama a novinha. Eu ouço som baixo na casa de bom. Eu ouço som baixo na casa de bom. Eu ouço som baixo na casa de bom. Eu sou baixo na casa de pó. E bota no 30, que os falantes pula e a janela trinca. Bota no 30, bota no 30, que os falantes pula e a janela trinca. Bota no 30, bota no 30, os falantes pula e a janela trinca. Bota no 30, bota no 30, os falantes pula e a janela trinca. Saindo mostrando. você, deixou? Aumentei as forças que o som tá vibrando. Na frente os LED, iluminação. Removi girando no meu paredão. Eu dei plebazada, traz a carretinha. Que eu levo a cachaça e chama as novinha. Eu levo a cachaça e chama as novinhas. Eu ouço som baixo na casa de vó. Eu ouço som baixo na casa de vó. Eu ouço som baixo. Olha que eu ouço som baixo na casa de vó. Oh, bota no 30, bota no 30. Os falantes pula e a janela trinca. Bota no 30, bota no 30. E os falantes pula e a janela trinca. Oh, bota no 30, bota no 30. Que os falantes pula e a janela trinca. Bota no 30, bota no 30. Os falantes pula e a janela trinca. Cerveja do Brasil, que tem estilo ZDLT. Doutor Léo da equipe Tubarão. Tô dividindo o quarto com a saudade. Meu coração que era inteiro tá pela metade. Eu respiro fundo e conto até três. Bebo outro gole e tento outra vez. Eu mudo de assunto se alguém me falar de você. Disco que dessa mulher eu não quero saber. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. Esse coração, ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. E nesse coração, ela não entra mais. Aqui não, hein? Olha que eu mudo de assunto se alguém me falar de você. E troco o disco e dessa mulher eu não quero saber. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Mesmo se bater a recaída, eu não volto atrás. E nesse coração ela não entra mais. Eu amei de verdade, alguém de mentira. Ela não entra mais. O patrão Paulino Júnior. Paulino Júnior, cabeleireiro. Meu irmãozinho, o Poço Wellington, São Luís do Maré. Era isso que vocês queriam, é? Então toma. Esta é a S10 Tubarão. Bonito. Motel é o mesmo que trouxe na lua de mel. penso em você. Mas eu não vi a trabalhar só na rede de prazer. O gasto tá pagado, a fama que me satisfaz. Tome aqui uns 50 reais. Você se toma a cara dela, eu bato em você. Mas eu não vi a trabalhar só na rede de prazer. O gasto tá pagado, a fama que me satisfaz. Tome aqui uns 50 reais. Você se toma a cara dela, eu bato em você. Tubarão, projetada pela empresa WG Audio Service. Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, exame, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Chega na pegada do R10 do balanço do safadão, vai, vai. Andrade Downloads. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Olha aqui, eu tô pesadão, carregando vários pente. É tudo que eu sempre quis, pra gente ficar contente. Os manos tão tipo bomba, a menina bumbum granada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca. Então você desce, a mão é ovo. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Tu tá querendo peitar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada. Melhor dá espaço pra ela, porque acontece pra... Vai taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Paredão, Maninho Motos. Meu irmãozinho, Curso Elito. O melhor do Brasil. Bate mais louva, mistura que eu vou. Aqui está a S10 Tubarão de Belém do Pará. Para todo o Brasil. Esse é o DG Mariano, detonando todas. Avisa pra galera que eu já comecei. Eu também. Acabei de chegar depois das seis. Eu tô louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, movimenta, fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já tenho que ir pra na piscina. Ligar o paredão, a galera na pressão. Tem vida melhor, mas não presta não. Vai! Tô tomando corona e a soninha tudo. Vixe! Vai tirando onda. Tô tomando corona com as gatinhas tudo louca. Vixe! Tomando escorpião. E os pré vai tirando onda. Tomando corona. Para avião. Vixe! Tomando escorpião. você vai tirando onda, tomando corona e as novinhas tudo louco. Tudo chamando Scalbi e o do Paredão. Jonas esticado. Meu parceiro Jean de Avião. Pra galera que eu já comecei, acabei de chegar depois das seis. Tô tempo louco, mas eu tô largado. E nada de dormir, vou inventar fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar na piscina. Olha aqui, Yuri. O paredão, a galera na pressão. Eu tenho vida melhor, mas não presta não. Os play vai tirando onda. Tô tomando fora e a salinha dando louco. Toma no escove, vai tirando onda. Toma no corone, as novinhas tudo louco. Toma no escove, chega avião tirando onda. Toma no corone, as novinhas tudo louco. Toma no escove, vai tirando onda. Toma no corone, Jonas esticado. E o Eva dos Sóis. E Kelvin. E avião. China CBS. Esse é bom. Carioca CDs, Carioca é o cara, viu? É o cara do Bambu. Vai, vai, vai, vai. Xandinho. E os playboys tirando onda. E a sobrinha tudo louco. Bicho. Olha os playboys tirando onda. Tomando corona e a sobrinha tudo doido. Fita solteiro, já que sempre tem. Esse 10 tubarão, essa sim toca muito. Desse jeito fica fácil, meu filho. Vai. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu do cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, ou não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Alô, meu amigo Jô. Alô, Gu. Comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Eu tentei, eu tentei. Que eu no cineminha, meus amigos na balada, eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Para beber que eu tô solteiro de novo. Voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Quem tem estilo usa DLT, eu falei. Eu falei, quem tem estilo usa DLT. Esse 10 tubarão, ela chega pra mostrar para a concorrência a verdadeira pressão automotiva. Olha o B12! E já já é mais um pra tocar no paredão, Júnior Chelo! Rolando vários packs, só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrendo demais. Os meus sagazes, é o que te satisfaz. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai.